assalta de segunda a segunda, é várias dando uma sentada. Tô de volta pra cachorrada, é tchau pra otária da minha ex-namorada. Agora chora, sua amiga mal passa, meteu pau em você e nela eu meti a vara. Tô de volta pra cachorrada, é tchau pra otária da minha ex-namorada. Agora chora, sua amiga mal passa, meteu pau em você e nela eu taquei a vara. DJ Dinho, o top DJ produtor do Pará. Já me fez passar vergonha por causa da sua tapa. Mundo deu volta e o pai tá em alta. Vários contatinhos tá brotando lá em casa. Mundo deu volta, pai tá em alta. De segunda a segunda é várias dando uma sentada. Tô de volta pra cachorrada, é tchau pra otária da minha ex-namorada. Agora chora, sua amiga mão falsa, meteu pau em você e nela eu meti a vara. Tô de volta pra cachorrada, é tchau pra otária da minha ex-namorada.